amar e ganhar o seu amor. Tanto tempo eu te espero, é você que eu tanto quero, meu amor. Eu não tenho ninguém, estou sozinho, amargurado está meu coração. Quero dar-te meus carinhos, quero ter seu sorriso. Oh, vem, querida, me dar o seu amor. Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Não importa se você já teve um outro alguém, nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Quero te amar e sempre te ver com você. Quero te amar e sempre viver com você. Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Não importa se você já teve um outro alguém, nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem.